Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, é festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Aí, Diogo Tenório, passa, Mano Valter, ele volta o cavalo, show, na ponta do protetor, vai, Mano Valter, chama o poder do braço direito, boi, desequilíbrio e cai. Valeu, boi! Vaqueiro usa luva, jogador usa chuteira, jogador tem meio campo, vaqueiro tem um cheira. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro corre atrás da bola. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro atrás da bola. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, fecha no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi! É gol, papai! Brasil! O vaqueiro usa luva, jogador usa chuteira, jogador tem meio campo, vaqueiro tem um cheira. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro corre atrás da bola. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro atrás da bola. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Vai, Mano Valter, chama o poder do braço direito, boi, desequilíbrio e cai. Valeu, boi! Brasil! Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, festa no Brasil inteiro. Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, fecha no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro.